Capítulo 15 – O Retorno do Corsário. A primeira sensação de Conan ao recobrar parcialmente os sentidos foi a de oscilações. Embaixo dele não havia solidez, mas um incessante subir e descer. Então escutou ventos zumbindo através de cordas e mastros e soube que estava a bordo de um navio, mesmo antes de sua vista enevoada clarear. Ouviu um murmúrio de vozes e um balde de água inundou suas narinas, trazendo-o à plena consciência. Levantou-se com uma maldição sulfurosa, apoiou-se sobre as pernas e olhou ao redor, ouvindo uma explosão de gargalhadas grosseiras e sentindo o fedor de corpos sujos. Estava na popa de uma grande galera navegando no açoite do vento norte. A vela listrada formava uma barriga pelo tecido esticado e o sol levantava-se num deslumbrante espetáculo dourado, azul e verde. À esquerda, o litoral era uma sombra púrpura escura. À direita, o mar aberto. Tudo isso Conan viu numa olhadela, incluindo o próprio navio. Era longo e estreito, um típico barco de comércio das costas do sul, com tombadilho e popa altos e cabines em cada extremidade. Conan identificou o odor nauseante, abominável, que ele conhecia desde tempos remotos. Era o cheiro de remadores, acorrentados aos seus bancos no porão, que ficava no centro um nível abaixo. Todos negros, 40 homens de cada lado, confinados por uma corrente trancada na altura da cintura, com a outra extremidade ligada a um pesado anel preso na viga sólida que corria entre as bancadas de mastro a mastro. A vida de um escravo a bordo de uma galera argoseana era um inferno incomensurável. A maioria era cuxita, mas cerca de 30 negros que agora descansavam em seus remos ociosos e encaravam o estranho com parva curiosidade eram de distantes ilhas do sul, o lar dos corsários. Conan os reconheceu pelos seus traços retos e, claro, pela constituição esguia de seus membros. Também viu no amontoado de gente homens que o seguiram em tempos passados. Tudo o que viu em um piscar de olhos enquanto se levantava ocorreu antes de voltar sua atenção para as figuras que o cercavam. Retrocedendo um pouco ao ficar de pé e cerrar os punhos, fitou as figuras aglomeradas no convés. Ao seu lado, o navegador que o acordara ainda sorria, segurando o balde vazio. Conan amaldiçoou-o venenosamente, buscando por instinto o cabo de sua espada, mas descobriu que estava desarmado e nu, exceto por sua tanga de couro. — Que porcaria de banheira é esta? — ele rugiu. — Como vim parar a bordo? Os marujos, homens barbados de Argos, riram zombeteiramente. Um deles, cujas vestes ricas e ar de comando proclamavam-no como sendo o capitão, cruzou os braços e respondeu. — Encontramos você caído na areia. Alguém golpeou sua cabeça e roubou suas roupas. Decidi trazê-lo para cá porque precisamos de um homem extra. — Que navio é este? — perguntou Conan. O Venturer, vindo de Messantia, com uma carga de espelhos, mantos de seda, escarlates, escudos, capacetes dourados e espadas para trocar com os Shemitas por cobre e ouro bruto. Eu sou Demétrio, capitão desta nau e seu senhor daqui por diante. Então, no final das contas, estou indo na direção que queria, murmurou Conan sem se importar com o último comentário do capitão. Eles seguiam para o sul, contornando a longa curva da costa argociana. Aqueles navios de comércio jamais se aventuravam longe da linha costeira. Em algum lugar adiante, Conan sabia que um navio da Estígia, de corpo baixo, estava acelerando no mesmo rumo. — Você viu uma galera Estígia? Conan arriscou, mas a barba do corpulento capitão de rosto brutal se arrepiou. Ele não tinha o menor interesse em qualquer pergunta que seu prisioneiro pudesse fazer e achou que já era hora de colocar aquele vagabundo no seu devido lugar. — Em frente! Ele rosnou. Já perdemos tempo demais com você! Fiz o favor de trazer-lhe até a popa para ser revivido e já respondi o suficiente de suas perguntas infernais. Saia daqui agora! Você irá trabalhar a bordo desta galera! Comprarei seu navio! Insistiu Conan antes de se dar conta de que era um viajante sem um centavo e novamente ser alvo de zombaria da tripulação. O capitão, porém, ficou corado pensando no ridículo daquela situação. — Porco rebelde! Ele berrou dando um passo ameaçador à frente enquanto pegava a faca em seu cinto. — Saia daqui antes que eu lasque o chicote! Mantenha sua boca fechada ou, por Mitra, farei que seja acorrentado entre os negros para remar! O temperamento vulcânico de Conan, nunca submisso, entrou em erupção. Fazia anos, mesmo antes de se tornar rei, que um homem tinha falado com ele daquela forma e continuado vivo. Não erga a voz para mim, cão do mar! Ele ordenou numa voz tão tempestuosa quanto o vento náutico, enquanto os marinheiros olhavam estupefatos com a boca aberta. Saque este brinquedo para mim e você vai virar comida para os peixes! Quem você pensa que é? Ofegou o capitão. Vou mostrar-lhe! Urrou o Cimério enlouquecido, dando meia volta e indo em direção à grade onde armas estavam penduradas em suportes. O capitão sacou a faca e investiu, mas antes que pudesse golpear, Conan agarrou seu punho e, com um simples golpe, entortou-lhe o braço, arrancando-o do encaixe. O capitão gritou como boi em agonia e rolou pelo convés, arremessado com desprezo por seu atacante. Conan pegou um machado da bancada e virou-se como um felino, pronto para a luta. Os marujos choveram sobre ele, latindo como cães desajeitados e inábeis em comparação ao Cimério, que se movia como uma pantera e se esquivava dos golpes de faca, girando sua arma para a direita e à esquerda com tamanha rapidez que os olhos não conseguiam seguir. Sangue e miolos borrifaram na madeira quando tombaram os dois primeiros corpos. Lâminas se agitaram no ar sem nunca acertar o alvo e Conan irrompia no meio dos homens ofegantes que tropeçavam uns nos outros, alcançando a estreita ponte entre a popa e a proa que ficava em cima dos escravos presos. A marujada, intimidada com a morte de seus companheiros, hesitou, mas atrás dele surgiu o resto da tripulação, em torno de 30 homens, que veio correndo pela ponte de armas nas mãos. Conan parou sobre a plataforma, firme e inabalável, logo acima das cabeças dos negros acorrentados, com o machado erguido e a juba negra soprada pelo vento. — Quem sou eu? — ele vociferou. — Olhem, cães! Olhem! — Ajonga! Yazunga! Laranga! Quem sou eu? Do porão veio um grito que foi se repetindo até se tornar um rugido sem fim. Amra! É Amra! O leão retornou! Os marinheiros que entenderam o peso e o terrível significado daquele berreiro empalideceram e recuaram, observando com temor a selvagem figura que dominava a ponte. Seria verdade que aquele era o pirata mais cruel e sanguinário dos mares do sul? Que desaparecera misteriosamente anos atrás, mas ainda vivia em gloriosas lendas? Os negros agora espumavam de loucura, agitando suas correntes e gritando o nome de Amra sem parar, como uma invocação. Cuxitas, que jamais tinham visto Conan, também entraram no coro. Todos os escravos na pocilga, sob a cabina do capitão, começaram a sovar as paredes, esgoelando-se como amaldiçoados. Demétrio, apoiando-se ao longo do convés em uma só mão e nos joelhos, lívido de agonia com seu braço deslocado, grunhiu. — Vão e matem-no, cães, antes que os escravos se soltem! Levados ao desespero por aquelas palavras que trouxeram à tona o maior pavor de todos os marinheiros, eles tentaram subir na ponte por todos os lados. Como um leão acuado, Conan saltou, pousando com a leveza de um pássaro no piso inferior, entre os bancos dos prisioneiros. — Morte aos mestres! Ele urrou. O machado ergueu-se e desceu, golpeando os grilhões da manilha, triturando-os como se fossem gravetos. Num instante, um escravo ficou livre e aos gritos quebrou seu remo para usá-lo como porrete contra os tripulantes que corriam freneticamente na cobertura superior. O Venturer virou o inferno. O machado de Conan subia e descia sem pausa. A cada golpe, um gigante negro gritando e espumando libertava-se louco de ódio e com a fúria da vingança. Marinheiros pularam para baixo, tentando conter o gigante branco seminu que, possuído, talhava as manilhas. Foram sufocados pelas mãos dos escravos que ainda não tinham sido soltos e por outros que já usavam correntes partidas como açoite. Numa torrente cega, os negros atacaram gritando demoniacamente, esmagando os inimigos com remos quebrados e pedaços de ferro, rasgando-os e os despedaçando com unhas e dentes. No meio da batalha, os escravos na pocilga sob a cabina quebraram as paredes e ganharam o convés. Com 50 negros libertados de seus bancos, Conan abandonou a tarefa de cortar ferro e retornou à ponte para somar seu machado entalhado aos porretes de seus companheiros. Foi um massacre. Os argosianos eram fortes, robustos, destemidos como todos de sua raça, treinados na escola brutal do mar. Mas não podiam fazer frente ao grupo de gigantes ensandecidos liderados pelo bárbaro selvagem. Maus tratos, abusos e sofrimento infernal foram vingados. Uma avalanche de fúria vermelha assolou como um tufão o navio de uma ponta a outra. Terminado o tumulto, somente um homem branco estava vivo a bordo do Venturer. Era Conan, todo pintado de sangue, a quem os negros, cantando, cercavam no convés escarlate. A multidão dançava e batia a cabeça contra a madeira em êxtase de adoração ao seu herói. Conan, com o peito arfando e brilhando de suor, o machado vermelho apertado na mão, olhou em volta como o primeiro dos homens deve tê-lo feito em algum amanhecer primordial e sacudiu sua juba negra. Naquele momento, ele não era rei da Aquilônia, mas o senhor dos corsários negros que abrira seu caminho para o domínio através de chamas e sangue. — Amra! Amra! Cantavam os negros que sobreviveram à carnificina em ritmo delirante. — O leão retornou! Agora os estígios uivarão como cães na noite! Os cães negros de Kush gemerão! Agora as vilas queimarão em chamas e navios vão naufragar! Sim, haverá o pranto das mulheres e o trovão das lanças! — Parem com este falatório, cães! Conan ordenou com uma voz que afogou o estrondo das velas ao vento. 10 de vocês desçam e libertem os remadores que ainda estão acorrentados. O resto guarneça a área e preparem os remos. Demônios de Krom, não viram que ficamos à deriva durante a luta? Vocês querem encalhar na costa e ser recapturados pelos argosianos? Joguem ao mar essas carcaças. Vamos com isso, patifes, ou entalharei seus couros. Com gritos e risadas, mas ainda em cantoria selvagem, eles obedeceram o chefe. Os cadáveres brancos e negros foram rolados para fora, onde barbatanas triangulares já estavam cortando as águas. Conan ficou na popa, testa franzida para os negros que o observavam em expectativa. Seus braços bronzeados estavam cruzados. O cabelo negro, crescido ao longo de suas andanças, secava ao vento. Uma figura mais bárbara e selvagem jamais trilhara a ponte de comando daquele navio. Em sua ferocidade de corsário, poucos de seus conterrâneos da Aquilônia teriam reconhecido seu rei. — A comida na dispensa! — ele rosnou. — Existem armas suficientes para todos, pois este navio levava lâminas e armaduras para os xemitas que vivem ao longo da costa. Há o bastante de nós para trabalhar no navio, sim, e para lutar! Vocês remaram acorrentados para os cães de Argos. Remarão agora como homens livres por Amra! — Sim! — eles bradaram. — Somos seus filhos! Lidere-nos para onde quiser! — Já para baixo e limpem esta galera! — ele ordenou. — Homens livres não trabalham nessa imundice. 3 de vocês venham comigo e peguem a comida que há na cabina do comandante. Por Krom, vou engordar suas costelas antes que este cruzeiro termine. Outro brado de aprovação antecedeu a correria dos negros, famintos e loucos para cumprir a ordem. Com força renovada, a vela foi esticada no mastro quando o vento varreu as ondas e as cristas esbranquiçadas dançavam no rastro da galera. Conan plantou os pés na plataforma do convés, respirou profundamente e abriu os braços. Podia não ser mais o senhor da Aquilônia, mas ainda era rei dos oceanos.